Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu quero ouvir agora só os abençoados cantando comigo. Olha, canta assim, ó. Todo mundo, eu sou abençoado e abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Tereza Cristina cantou dela, abençoado, para o Moacir Nunes de Andrade. Cleiton, eu ouço o seu programa todos os dias pela Cardoso Mix Web aqui de Cardoso, no estado de São Paulo, às 6 horas da tarde. Moacir, um abraço para você, muito obrigado pela audiência, um abraço para os meus amigos da Rádio Web Cardoso Mix. Antigamente a gente não dava muita importância às rádios web, não, mas elas cresceram tanto que hoje são um importante ponto de divulgação do nosso programa e do nosso trabalho, né? Então eu quero daqui, em nome do Moacir, mandar um abraço carinhoso. Muitas emissoras web transmitem o nosso programa, eu faço questão de liberar, né? Está liberado para todas que assim o desejarem, né? E é o rádio do futuro. Eu sempre brinco que no futuro você não vai precisar de rádio para ouvir rádio, né? E o futuro já chegou, né? Você assiste agora no computador. Padre Fábio de Melo e Zezé de Camargo e Luciano, no meio de nós. Tem dias que a gente sai por aí, deixando a vida nos levar, só pensando apenas em ir. Tanto faz se apressado ou devagar. De repente, se você se sente infeliz ao achar que não desata os seus nós, uma força maior vem e diz que pela fé alguém está ao lado de nós. Está presente no menor dos grãos de areia, na mais alta de todas as montanhas, numa gota d'água de sangue e semente, num pedaço de pão, na luz, na escuridão, no céu e no chão. Sinto e vejo seus sinais, aonde vou tão claramente. Tenho certeza, amigo, não estamos sós. Em todo canto ele está, as formas são tão diferentes. Aonde como estiver, sei que ele está no meio. Assim vou caminhando sem temer. Todo som tem a sua voz, e como é sábia para cada porquê. Ele está no meio de nós. mais alta de todas as montanhas, numa gota d'água de sangue e semente, num pedaço de pão na luz da escuridão, no céu e no chão. Eu sempre vejo seus sinais, aonde vou tão claramente. Tenho certeza, amigo, não estamos sós. E em todo canto ele está, e as formas são tão diferentes. Aonde, como estiver, sei que ele está. Eu sempre vejo seus sinais, aonde vou tão claramente. Tenho certeza, amigo, não estamos sós. Em todo canto ele está, e as formas são tão diferentes. Aonde, como estiver, sei que ele está. No meio, no meio de nós. Padre Fábio de Melo e Zezé e Luciano no meio de nós para o Cleberton Peixoto. Cleiton, eu moro em Nova União, no Mato Grosso, distrito de Cotriguaçu. Sou ouvinte pela Rádio FM Raio de Luz, aqui em Nova União. E também ouço pela Rádio Rondônia FM 91,5 de Ouro Preto do Oeste, quando estou no trabalho. Obrigado por me aceitar no seu Facebook. Deus abençoe você e este programa maravilhoso que você faz. Cleberton, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E um abraço carinhoso também para o pessoal da Raio de Luz FM. Eu achei que quando o Silvio Lusa mudou para o Amazonas, tinha tirado a rádio aí do ar, mas fico feliz de saber que a rádio continua no ar, né? E quero mandar um abraço carinhoso também para os meus amigos de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, onde o nosso programa voltou ao ar na 91,5. É mandar um abraço para o Lombardi, para o William, para o meu amigo Carlos Magno e para todos aqueles que estão curtindo o nosso programa lá na Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste. Estive lá, fiz um show lá alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu estive lá em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Kleber, um abração para você, muito obrigado pelo carinho, viu? Essa aqui era uma oração e o talento do compositor Manuelito Nunes transformou numa bela canção. Aguinaldo Timóteo, Rastros na Areia. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em teus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Foi nesse instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Vi nesses rastros, são meus. Ouço o que vou lhe dizer, mas suas horas de angústias eu carregava você. Vi nesses rastros, são meus. Ouço o que vou lhe dizer, mas suas horas de angústias eu carregava você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Agnaldo Timóteo, Rastros na Areia. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial de Sexta-feira da Paixão para os meus amigos de Tangará da Serra. Eu estou recebendo um comunicado aqui do Henrique Alves Balerro, que o nosso programa está indo ao ar lá em Tangará da Serra pela Cidade FM. Eu fiquei agradavelmente surpreso quando eu estive em Tangará da Serra em 1989, na época de uma campanha política. Eu fiz alguns shows por lá. Num dos shows eu levei Chico Rei Paraná, no outro show eu levei a Samara, e levei também, deixei lá o mês inteiro, Rei da Prata e Ivan Moreno, e eu me surpreendi com a beleza da cidade, né? As ruas largas, e imagino que hoje ela tenha crescido bastante. Hoje é uma cidade, segundo a estimativa do IBGE de 2014, de 106 mil habitantes, num grande território de 11.323 km², quem nasce em Tangará da Serra é tangaraense. É um município jovem, tem apenas 47 anos, foi fundado no dia 6 de janeiro de 1969. O município de Tangará da Serra faz divisa com Sapezal, Campo Novo do Parecis, Diamantino, Nova Marilândia, Santo Afonso, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Vale de São Domingos e Pontes de Lacerda, Conquista do Oeste, Campos de Julho, e fica a 240 quilômetros de Cuiabá e 1.310 quilômetros de Brasília. Henrique, um abraço para você, um abraço para os amigos, os nossos ouvintes da Cidade FM de Tangará da Serra, bem ali no estado do Mato Grosso. Minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus, para o Maurício Rodrigues Valadares, de Açucena. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook. Maurício, um abraço para você, seja muito bem-vindo. A minha amiga Adarlenes, Ave Maria. Adarlenes, Ave Maria, para os meus amigos do Rancho Mato Grosso, em Guarulhos, no estado de São Paulo, que estão chegando a fazer parte do nosso Facebook. E para o meu amigo Marquinho Pereira, grande divulgador, que está sempre por aí, fazendo o trabalho de ajudar os artistas a ficarem mais famosos, né? O Rei Roberto Carlos, Tu és a Verdade, Jesus.

Cleiton Aguiar, Alain Aladim, Padre Antônio Maria e Daniel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que vivem fora do Brasil. Nós estamos ajeitando a casa aqui, viu? Sérgio Moro, a turma boa. De vez em quando aparece um Teori da vida aí, né? Um Lewandowski da vida para atrapalhar, mas devagarinho a gente vai limpando, né? Nós estamos ajeitando para vocês poderem voltar pro Brasil, tá bom? Eu estou recebendo aqui também um informe. Cleiton, eu gostaria de informar que nós da Rádio BRFM 87,9 aqui em Fortaleza, no Ceará, estamos transmitindo o seu programa desde fevereiro desse ano. E aqui vai ao ar das 11h15 até as 13 horas, logo após o programa que eu apresento chamado Bom Dia Alegria. Quero dizer que seu programa está fazendo o maior sucesso aqui em Fortaleza. Transmitimos na frequência de 87,9 para toda a região da Grande Messejana em Fortaleza e através do nosso site radiobrfm.com. Mando um abraço para os proprietários da rádio, Sr. Hélio Costa, Dona Ana Lúcia Costa, também para Rose Eunice e Deusuit. Gostaria, né, de ouvir uma música do novo CD gospel da Márcia Ferreira, acabei de passar aqui para você. É o Pastor Viana que está me avisando aqui. Pastor, muito obrigado, viu, pela informação. Eu não sabia que eu estava na capital do Ceará. Muito obrigado, fiquei feliz de saber. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio BRFM 87,9 na capital do estado do Ceará. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno que não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Também no céu anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil, Cleiton Aguiar de Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para Lucimar Freitas. A minha amiga Lucimar Freitas é de Iguatu, no Ceará, mora aqui em Brasília e vem fazer parte do nosso Facebook. Um grande beijo, viu, Lucimar? Seja muito, mas muito bem-vinda. Alain Aladim, do Padre Zezinho, oração pela família. Nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor.

né, fica na tela do seu smartphone e você ouve a hora que você quiser. Lá o programa Cleiton Aguiar passa às 6 horas da manhã e eu tenho um programa exclusivo da Super 95 FM, que é o Meu Coró, que passa às 6 horas da tarde. Padre Antônio Maria e o meu amigo Daniel, ninguém te ama como eu. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Quem te ama Padre Antônio Maria e Daniel, ninguém te ama como eu, para o Pedro Pierre, ele é de Santarém, no estado do Pará. Cleiton, escuto seu programa todos os dias pela internet, viu? Ô Pedro, Um abraço para você, um abraço para os meus amigos de Santarém, no estado do Pará. Estado do Pará inteiro, né? Muitas emissoras de rádio curtindo a gente, muitos amigos ouvindo a gente direto pela internet também. Fiz muito show, mas muito show no Pará, principalmente ali na região sul do Pará, ali em Tucuruí, Altamira, Porto Vitório, Uruará, Redenção, Rio Maria, Conceição do Araguaia, Xinguara, Curionópolis, Cedere 2, Parauapebas, Marabá, aquela região todinha ali, né? Tucumã, Gurita do Tucumã, hoje Porto Alegre do Norte, São Félix do Xingu, fiz muito show naquela região ali, sempre recebido carinhosamente para aquele povo bom, né? Um abraço para todos vocês que curtem o nosso programa, pelos vários. Hoje tem muito jeito de assistir o programa do Cleiton Aguiar, né? Nas emissoras de rádio, na internet, tem uns ferro elétrico bom que tá pegando também, viu? No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Tem lugar para Jesus Cristo na sua vida? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, especial de Sexta-feira Santa. E a dica do programa de hoje é uma pergunta: tem lugar para Jesus Cristo na sua vida? Hoje as coisas estão tão corridas, hoje tudo mudou de valor, né? Os grandes valores estão sendo deixados de lado, hoje é tudo pelo imediatismo, hoje é tudo pelas redes sociais, em que a falsidade, porque na rede social é um veículo de comunicação fantástico, né? A rede social. Mas é um lugar também de muita mentira, de muita falsidade. Você pode prestar atenção que no Facebook, nessas coisas aí, todos são felizes, todos são lindos, só postam fotos, né? Maravilhosas, em festa, aquelas mulheres lindas, todas produzidas e tudo, né? Um corre-corre danado, o sujeito nem faz a coisa direito, já está postando na internet. Hoje a gente fica sabendo das coisas até antes das coisas acontecerem. Impressionante isso, né? Eu recebo algumas coisas aqui na internet, um minuto, dois minutos depois que as coisas acontecem. A gente fica sabendo antes dos jornais, da televisão, antes da imprensa, né? Então é um corre-corre maluco, mas a gente perdeu a oportunidade de reservar um tempo para a gente, e pior do que isso, nós perdemos a oportunidade, né? Nós deixamos que a vida nos levasse a isso, de que nós não deixássemos espaço para Jesus Cristo na nossa vida. Aí, a prova mais evidente da importância de Cristo é que 2016 anos depois da passagem dele pela terra, nós estamos hoje celebrando a sua paixão e morte, né? Então, a vida pode até ela existir sem Cristo, a vida pode existir sem amor, a vida pode existir sem carinho, a vida pode existir na falsidade das baladas onde todos são felizes, né? Mas seguramente ela será muito mais feliz de verdade com a presença de Cristo na vida da gente, né? Com a presença do amor verdadeiro na vida da gente, com a presença dos valores que estão perdidos aí, né? De decência, de honestidade, de correção, de retidão de caráter. Eu sou do tempo que meu pai contava que quando se fazia um negócio, era suficiente a pessoa arrancar um fio de bigode e entregar para o outro como garantia que a sua palavra ia ser cumprida, e a palavra era cumprida, né? Então, nesse mundo corrido de hoje, a dica do programa é essa, né? Nessa correria louca que você anda, arranje um tempinho, nem que seja um minuto por dia, para você colocar Jesus Cristo na sua vida, tá bom? O criador de sucessos é Delson Moura. Um milagre aconteceu em minha vida. Um milagre aconteceu na minha vida. Estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz.

Joaquim Manuel, Marte do Calvário para Senilva Rocha de Sobradinho no Distrito Federal, o Jefferson Rodrigues Alves e o Maurício Rodrigues Valadares, todos chegando para fazer parte do nosso Facebook, o Tiago Rodrigues, o Japão Garcia, né, a Geralda Frutuoso aqui em Brasília, o Japão Garcia, ele é de São Luís do Maranhão, mas mora aqui em Brasília, o cantor Rivair Randal de Belo Horizonte, o Ademar Coutinho, Patinho lá em Cerro Grande do Sul, né, todos chegando para fazer, o Alexandre Júnior, meu conterrâneo de Coromandel, todo mundo chegando para fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Aconchego de Pai. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles Aconchego de Pai para o cantor Duarte Ribeiro de Brasília, meu mais novo amigo do Facebook. Duarte, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Neste final de semana, muita gente aniversariando pelo Brasil afora. Sexta, sábado e domingo, dia 25, 26 e 27 de março, o Silas Pereira, o meu amigo Clésio Pinto Rabelo de Brasília, Emerson Gontijo, a Lisandra do Antônio aqui de Brasília, do Antônio da Mix, Tadashi Mai, Danilo Farias, Marina Morena, Toninho Zete Rian, Célia Barros, a minha querida amiga Idelvaz Marra Bose, esposa do meu amigo Luiz, o Júlio Paco de Brasília, Cleide Nathalie Cleidemar, Ulda Dias, Paulo Matias, José Nova da Costa, Léo Bruno, Simone Nascimento, Rodrigo Rosa Silva, a minha querida prima Doris Machado Aguiar, o meu saudoso e querido amigo João Roberto Mendonça, se vivo estivesse, faleceu recentemente, estaria completando hoje 71 anos de idade. A Gabriele Costa, Miguel Novaes, Valdivino Alves Ferreira, Murilo Macedo, Ayrton Maia, Jarbas Borges, o meu amigo, grande cantor Cirlon Franco, Elcio Álvares Pinto, filho lá do estúdio Gravodisc de São Paulo, o meu amigo professor Célio Rosa Pérez, o Celinho em Coromandel, o meu amigo grande poeta Climério Ferreira, grande poeta e compositor, o Maria do Socorro Diniz, Celso Silva, Rafael Cristiano, o meu amigo grande músico Remi Portilho de Brasília, Daniel Goulart, Leonel Tavares, Naninha Silva, Bruna Ladislau, Lorena Pinheiro, Carlos César Cecel, a minha amiga Neuraci Rodrigues do Nascimento em Goiânia, Carla Silva, Jéssica Abreu, Gabriel Felipe, Jurandir Coimbra, Ana Aparecida, Aline Dias, Fernanda Romão, Walter Matos, Raquel Dornelas, Marcelo Meirelles, Elias Santos, Kelly Cristina, Rosane Barbosa, o cantor Sandro Lúcio, a minha amiga irmã Lourdes, antiga princesa da dupla Princesa e Paloma, Darcy Gomes Vieira, o Bruno da dupla com Marlo aqui de Brasília, o Paulo Sucupira e você que está aniversariando nesse final de semana, receba os nossos votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. No dia de hoje, eu não poderia deixar de fazer a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é a oração que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, para o Pedro Antônio. Ele é de Paracatu, mas mora em Uberlândia e está chegando a fazer parte do nosso Facebook. A Kênia Leão, que é de Vazante, Minas Gerais, mas mora aqui em Brasília. E a Sandra Regina Pereira, de Brasília também. Todos chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Padre Alessandro Campos, nada, nada, nada. Que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no

o pessoal da Unidia Fares de Brasília e a Rosa Flores de Pucallpa, Ucayali, no Peru, que estão chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A frase irretocável de hoje não poderia deixar de ser dele, Jesus Cristo: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas será o reino dos céus. No próximo bloco, eu tenho mais três canções alusivas à data de hoje. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial de sexta-feira da paixão. Eu vou trazer a minha amiga Carmen Silva. Segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus. Vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Carmen Silva, segura na mão de Deus, para o Marcondes Del Piero de Brasília, o Wilson Moura, que não botou onde ele mora, e a Maria Thelma Alves Ferreira de Palmas, no estado do Tocantins, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. César e Paulinho, Santa Maria do Brasil. Música. teus braços de mãe proteger nossas crianças que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, o Brasil que te adora, ó Santa Maria. Bem sei que nas horas de dor te dão promessas e que é no verdadeiro amor que a fé começa. Com meu povo eu junto as mãos, Nossa Senhora, e meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, Brasil que te adora, ó Santa Maria. Eu pensei que nas horas de dor te dão promessas e que é no verdadeiro amor que a fé começa. Com meu povo eu junto as mãos, Nossa Senhora, e meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, o Brasil que te adora, ó Santa Maria. César e Paulinho, Santa Maria do Brasil, para Leilimar Rodrigues, de Tangará da Serra, Gisele Gomes, de Brasília, da Rede Brasil de Televisão, o Cris Radialista, de Cajá, na Paraíba, Cristiane Lopes, lá de Boa Viagem, no Ceará, ela diz que curte o nosso programa pela Canudos FM, diz que é minha fã. Cristiane, um beijo para você. A Eliane Rodrigues Marinho, de Dianópolis, no estado do Tocantins, agora ela curte o nosso programa pela Porto Alegre FM. E a Taiciane Martins Franca, ela é casada com o Ricardo e está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Chitãozinho e Xororó, o homem de Nazaré. Esqueceu.